Meu nome é Jack. Pelo menos foi assim que me identifiquei numa carta e num cartão postal que enviei à Agência Central de Notícias. Quando escrevi para o Comitê de Vigilância de Whitechapel, o endereço que dei foi do inferno. Enviei com a carta metade de um rim arrancado de uma vítima e disse que havia fritado e comido a outra parte. Não foi preciso assinatura porque toda Londres sabia. O mundo inteiro já conhecia o meu nome. Entre 31 de agosto e 9 de setembro de 1888, cortei a garganta de 5 mulheres. E não foi só isso que eu cortei. 4 morreram rapidamente nas ruas, 2 delas no espaço de uma hora na mesma noite. A vida da quinta foi arrancada à faca em seu quarto, onde pude me deliciar sem nenhuma pressa. Note bem, a polícia estava em todo lugar e centenas de detetives haviam sido designados pela Scotland Yard. A cidade inteira estava alerta. 4 milhões de pares de olhos vasculhavam as sombras. Então, depois do 5º assassinato, eu desapareci naquelas mesmas sombras e nunca conseguiram me encontrar. Tudo o que sabiam de mim era o apelido que dei quando rasguei aquelas moças. Muitos disseram que eu era um médico, um estudante de medicina, um açougueiro, talvez um sapateiro habilidoso no uso da faca. Suspeitaram de parteiras que perambulavam nos bairros pobres sem atrair atenção. Pelo mesmo motivo, desconfiaram da polícia. Outros acreditaram que eu era um advogado de nome Druitt, um agente secreto russo, um Yankee cujas cartas continham gírias americanas, um assassino chamado Dr. New Cream e até mesmo o médico da Rainha Vitória, Sir William Gall. A própria rainha formulou suas teorias envolvendo marujos estrangeiros. Todos errados, mortalmente errados. Eu enganei Londres inteira e posso enganar a todos em qualquer lugar, até em Gotham City, se decidir aparecer por lá. Batman? Sim, eu já ouvi falar. Talvez em breve ele tenha motivos para se lembrar de mim. Cordialmente, Jack, o Estripador. Escapistas apresenta Detetive Cast. Continuando nosso papo sobre o Batman do Mike Mignola, dessa vez a gente vai voltar alguns anos e discutir um pouco um gibi que chegamos a falar rapidamente no podcast anterior, né, mas sem entrar em maiores detalhes, né, que é o Gotham 1889. Para tanto, eu, o Luigi, eu tô de volta do inferno com meus amigos vitorianos, Maurício Dantas. Olá. E Reginaldo Ilman. Opa, e aí? Indo direto ao ponto. Para começar, eu queria esclarecer que Gotham 1889 é considerado o primeiro túnel do tempo da DC, mas de forma retroativa, né? Porque o quadrinho que debutou oficialmente, assim, o símbolo desse selo, foi também do Batman, né? Foi o Terror Sagrado de Alain Brenner e o Norm Breyfogle. Saiu em 91 lá fora e em 92 aqui no Brasil. Já o Gotham 1889 saiu nos Estados Unidos em 1989, né? Quer dizer, 100 anos depois do ano referência da história, né? Do Brasil saiu em 1990 pela Abril e só teve uma republicação em 2018 pela Panini, né? E vejam vocês, a edição Panini trouxe consigo a continuação Mestre do Futuro, que saiu lá fora em 91, depois de Terror Sagrado, né? E no Brasil em dezembro de 92. Mas eu confesso para vocês que eu desconhecia completamente a existência dessa sequência e só li agora pra gente gravar. Minha edição de 1889 é exatamente a da Abril. Eu acho que é novíssima, formato americano, papel offset. Eu acho que deve durar para sempre, né? Pelo andar da carruagem. Eu acho que até o Maurício, num dos pilhas recentes, comentou isso. Esses quadrinhos não se acabam, né? E o pessoal atrás de cada vez mais luxo, né? Mas uma coisa que eu me peguei pensando também, Maurício, foi quando eu reli agora Gotham 1889, que também recebeu assim, um subtítulo nacional daquela coleção Um Conto de Batman, né? O título original é Gotham by Gaslight, né? Que evoca assim, uma iluminação por lampião, né? Por lâmpada a gás, mas também tem o um sentido de distorção, né? E hoje ele está muito em voga pelo termo gaslighting, né? Que no jargão assim, psicológico é entendido como um tipo de manipulação psicológica de alguém assim distorcendo ou falsificando fatos ou informações em benefício de quem manipula a outra pessoa. Então é um título assim muito plural, porque o gaslighting é empregado assim pelo vilão da história, né, para incriminar o Bruce Wayne pelos crimes que ele cometeu, né? E esse ele é o Jack Estripador, né? Aí eu te pergunto, Maurício, você gosta dessa simplificação do título nacional? Você acha que Gotham 1889 foi um bom começo assim para o selo Túnel do Tempo? É uma história marcante ao ponto assim de virar uma terra paralela no multiverso DC, né? A 19, né? Que, se eu não me engano, é isso aí, né? Do 19, justamente para evocar isso no século 19, né? O que é que você acha? Não tem uma tradução muito boa assim, né, muito direta para esse By Gaslight, né, tipo, você gota a lamparina, né, não sei se soaria tão bem, não tem esse contexto todo que tem lá, assim, uma Gotham vitoriana, né, mais ou menos também, você vê pelas roupas, pelos visuais, aquelas costelas eletrônicas, aquelas suíças, né, seria muito mais nesse sentido, mas a gente não tem aqui, eu acho uma adaptação interessante, eu acho que perde, mas não tem como não perder nesse sentido aí, eu não consigo imaginar uma adaptação mais interessante desse contexto não, desse nome, né? Eu até estava matutando isso mais cedo, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão mais interessante. Não. Se o JP não conseguiu, eu acho que a gente não conseguiu. É mesmo. Mas assim, Reginaldo, eu vou chegar logo de solo em você. Qual é melhor, Gotham 1889 ou Cinema Macabra? Aproveite e diz também aí sua opinião sobre a adaptação desse título original. Ah, não, não. Como história, eu acho que Cine Macabre é melhor, eu acho. O atrativo da Gotham 1889 é a arte do Mignola, que tá linda, muito linda. Ela é boa também. Ela veio primeiro também. É difícil de você falar só por causa disso também, né? Mas eu acho que como história, a Cine Macabre é melhor construída. Melhor estruturada. A 1889 é muito simples, né? Ela é muito simples. A gente até visualiza ela relendo hoje ela de forma tão simples, porque essa fórmula já foi reutilizada várias e várias vezes, né? Você vê o comissário Gordon fazendo a mesma função dele, mas em outro papel, né? Não é com outra personalidade. As peças são as mesmas, mas elas estão redistribuídas, vai, vamos falar assim. Você vai ver o Alfred ainda, você vai ver o comissário Gordon, você vai ver o pai e a mãe do Bruce morrendo de novo, mas às vezes as circunstâncias são diferentes ou são de alguma forma similar, mas em outra situação. Só que isso daí eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu, né? Assim, então tem o fator de originalidade que pesa muito. Mas eu acho, até pro meu gosto pessoal, eu prefiro o Cine Macabra. Por outro lado, né, a arte do Mignola aí tá impressionante, assim, né? Muito bonita, muito bonita. Tanto é que depois a outra que nós vamos falar, ela assim, ela é uma arte boa, é uma arte legal, só que se você comparar uma com a outra, empobrece. Para mim, pelo menos empobrece, pelo menos em termos de atmosfera, né? Eu acho que fica muito pobre, né? E a questão de tradução é sempre problemática, né? Sempre acaba perdendo alguma coisa, principalmente quando ela é tão certeira no original, assim, ou tem tanta riqueza, né? Alguma coisa vai ficar perdida, mas eu gosto do termo, da simplicidade dela ser, sabe, só Gotham 1889 ou Batman 1889, até porque ela tinha, né, aquela ideia de 100 anos atrás, perto da data de publicação, e depois pegava depois aquela Batman no 100, que era para frente, então ela tinha alguma relação assim interessante para você fazer, mas mais do que isso, a gente não ia conseguir fazer uma tradução tão próxima do original assim. Eu acho que nem adiantava inventar moda ou arriscar alguma invencionice. Mas e aí, Maurício, o que é que você acha também? Qual é melhor, Cine Macabra ou Batman 1889? Ah, em termos de história, eu concordo com o Reginaldo plenamente. Cena Macabra tem mais história e desenvolve melhor o que propõe. Essa aqui é muito mais jogada em alguns pontos, assim. É pra caber naquele número de páginas e passa-se por cima de algumas coisas. Não, acho que seja mal contada, acho que é mal desenvolvida. É uma história legalzinha de ler e tudo mais, mas, repito, concordo com o Reginaldo. O grande atrativo aqui é a arte do Mignola. E aí eu volto ao que eu falei no outro programa. Se Cena Macabra fosse desenhada pelo Mignola, com uma história melhor do que essa By Gaslight, né, 1889, seria muito mais legal, muito mais histórica, né, teria o lugar, o carinho que a gente tem por essa aqui que a gente tá falando hoje, que aquela não tem, né, as duas vieram animação, é verdade, tem algumas semelhanças até de visual do Batman e tudo mais, talvez até por influência do próprio Mignola, né. Mas assim, essa aqui é uma curiosidadezinha. Me lembra um pouco também um outro Túnel do Tempo da época. Essa eu tinha e eu me arrependo muito de ter me desfeito dela, que é aquela com o Batman contra o Houdini, que é muito legal também, mas é a mesma narrativa, assim, de contar uma história por cima e que poderia ser aprofundada depois, como se fosse uma minissérie, se tivesse mais espaço. Eu acho que nesse ponto, até pelo espaço que Cena Macabra tem para se desenvolver, né, de 4 edições, 4 ou 5, não me recordo agora, tem muito mais carne nessa história aí e te empolga mais. Repito, desenhada pelo Mignola seria um gibizão. Eu tenho também essa Batman Houdini, é do Howard Chaykin o argumento. Agora eu não lembro bem quem era o artista. Era uma arte pintada, bicho, eu achava linda isso aí. Mas assim, partindo para a história, né, 1889, dessa vez o Mike Mignola ficou a cargo só da arte, né, um estilo assim bem mais sóbrio, né, do que a gente viria a se habituar a partir dos anos 90, né. Na realidade eu acho que o Mignola aqui é a versão 1.0 dele, né, que eu adoro, né, que é aquele lá do Odisseia Cósmica e Mundo de Krypton, né? Mas a novidade aqui é o roteirista, né? O Brian Augustin, que infelizmente faleceu no ano passado, né, em 2022, aos 68 anos de idade. Ele ficou conhecido mais como editor, né, que convidou o Mark Waid para ser o escritor do Flash, né, e teve algumas colaborações com o próprio Waid, né, como co-escritor lá naquela minissérie Liga da Justiça, ano 1, né, que saiu alguns anos atrás, a republicação dela pela Eagle Moss. Só que seu nome, né, entrou mesmo assim para a história da DC como roteirista do primeiro Túnel do Tempo, né, aqui em Gotham, 1889, o enredo, além de deslocar, né, a criação do Batman para o final do século XIX, ele propõe que a primeira missão seria uma caçada ao Jack o Estripador, né, que teria fugido de Londres para Gotham, né, e começou a assassinar prostitutas por lá, né. Aí o lance lá do Gaslight, né, a tal distorção, é que o Bruce ele retorna para Gotham, né, no mesmo período que o Estripador, tendo passado assim um tempo em Londres, né, e aí meio que sem álibi ele acaba sendo acusado de ser esse tal Jack, né, o Estripador. A história eu acho que emula também um pouco assim até o estilo do Frank Miller, Lennon, né, com o Bruce assim registrando assim diário a passagem do tempo em 1889, né, o ano é bem corrido, assim, é quase o ano 1, só que vitoriano. Inclusive, ele registra também até uns dias que ele fica encarcerado, que eu acho que é a melhor parte, assim, do gibi. Você gosta dessa premissa, Reginaldo? Você acha que ela se resolve fácil demais? E eu acho que talvez desperdice um pouco o potencial dessa ambientação vitoriana. Eu gosto do tema, eu acho interessante, mas eu não sei se sai muito mais daí, assim, eu acho que eu gosto da estética steampunk, assim, como um todo, mas eu acho que é isso, ela é, por si só, ela é só uma estética. Não que seja, que a história seja steampunk, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que quando a estética, só pela estética, ela é meia vazia, né, então tem que ter algo mais, né, e a história aí, por, vamos dizer assim, você fazer uma transposição desse século XIX e só isso daí, eu acho que não acrescenta muito. Talvez seja até por isso que eu goste mais de Cena Macabra, porque eu já falei já, assim, ela é alguns anos mais na frente, né, ela é começo do século XX, então eu acho que ela se enquadra melhor, ela tem um encaixe melhor, não que, eu acho que a história do Batman, né, de 1889, ela também é boa, ela também tem um encaixe legal, ela não tem nada forçado, principalmente também por causa, a quadrinho são as duas coisas, né, é roteiro e arte. E a arte do Mignola dá toda aquela atmosfera. Você pensa que, né, você fala que é Gotham, mas na verdade é Londres, né? É, são os becos de Londres. Você tá aí, você já, a história já te remete àquele cenário, né, do que está acontecendo em Londres, o que aconteceu em Londres, dos assassinatos das mulheres, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que é muito interessante, né? Que outro artista que se fizesse qualquer coisa assim um pouquinho mais clara, você pode ver que não tem cores quentes na arte do Mignola, não tem quase nada de cor quente, ela é quase uma paleta monocromática, assim, então é um encontro de, assim, é uma felicidade de temas, assim, junto, assim, é muita coisa que deu certo junto. Que se fosse outra situação não teria tanto sucesso, né? E que eu não sei, assim, já me adiantando até, eu não sei, eu não vejo uma terra 19 funcionando, viu, Luigi? Eu não acho tão interessante, assim, acho que é mais, torno a dizer de novo, é mais uma nota de rodapé, uma passagem, sabe? Um ponto de para você ver e achar curioso, assim. Eu não vejo tanto desenvolvimento para, não sei, acho que a sua opinião é diferente. A gente pode até discutir, mas eu realmente não vejo. Não é muito diferente, não, assim. Eu até falei assim, porque eu acho que é um desperdício de potencial essa ambientação. Porque basta lembrar a Liga Extraordinária do Moore, né? Que começa só uns poucos anos depois, né? Ali em 1898, né? E é um puta exercício de imaginação por usar, assim, personagens em domínio público dessa época, né? Justamente desse período. Como a Mina Harker, né? Lá de Drácula, né? O Alan Quartman, lá das Minas do Rei Salomão, o Médico e o Monstro. O Homem Invisível, né? O Capitão Nemo, lá das 20 mil léguas submarinas, participações lá do Dr. Moriarty, lá do Sherlock Holmes. E aí, quando a gente pensa o que Alan Moore fez com todo esse elenco maravilhoso, eu meio que fico ressentido por esse Batman, assim, de 1889, não ter também se aproveitado desses elementos, assim, para fazer, assim, subversões da mitologia do personagem com essas opções em domínio público. É um período muito rico, assim, para você deixar isso só como uma nota de rodapé. Assim, vamos lá, só um Dr. Jekyll e Sr. Hyde. É um jeito muito fácil de trabalhar o Harvey Dent, né? O Duas Caras. Você colocar, por exemplo, o Capitão Nemo num contexto como o Arraia Negra, aquele vilão clássico lá do Aquaman. E por aí vai. Lembrando que até tem uma passagem assim, eu acho até bacana, né? Com uma versão do Coringa, né? Ele é tido como um assassino gigolô, que ele casava com viúvas e depois envenenava com estricnina, né? Aí um dia, quando ele tá pra ser preso, ele toma o próprio veneno, né, pra se suicidar, mas ele sobrevive e fica com aquele aspecto risonho do Coringa, né? Eu acho isso muito bom, mas é só uma passagem muito ligeira e superficial, né? Acho que a opinião da gente é parecida, mas assim, eu fico um pouco ressentido porque eu acho que poderia ser muito mais que a nota de rodapé, sabe? Eu achava bem bacana, assim, por exemplo, se usasse essa época e, por exemplo, todo ano vamos colocar um anual, sabe? O 1889 foi o Marco Zero, aí próximo ano a gente faz um anual, tipo como o Jeff Loeb fazia com aquele Dia das Bruxas, né? Não, vamos fazer um anual do ano 1895, 1896. Cada ano sai uma ediçãozinha especial e fazer essas brincadeiras com personagens assim. Eu acho isso muito bom. Mas assim, o que você acha, Maurício? Você acha que uma abordagem de Gotham realmente vitoriana renderia mais? Aproveita e revela também quem é o Jack Estripador dessa história, só pra gente passar a régua aqui. Eu consigo imaginar a partir dessa história, apesar de que concordo plenamente com vocês, ela mal arranha muita coisa ali que pode ser bem utilizada. Tem uma pegada mesmo, ano 1, no começo, você tem razão. A narração da volta do Bruce Wayne a Gotham, o impacto disso, né? Mas, de novo, acho que pelo tamanho, né? A quantidade de páginas disponíveis para esse especial teve que ser muito corrido, muita coisa. O Mignola também, vai lá, eu preciso dizer de novo, quanto eu sou fã dele, mas ele tem alguns problemas de narrativa aqui, não sei se foi como o Guy Augustine entregou pra ele o roteiro, mas muita coisa fica, essa primeira aparição mesmo do Jack em Gotham, a gente fica sem entender, né, as imagens lá, até você, só no meio da página que você vai entender que aquilo ali é um ponto de vista em primeira pessoa, né, dele chegando naqueles bordéis, naquela parte mais suja ali de Gotham e tudo mais, mas eu consigo imaginar, assim, o potencial, sim, pra fazer uma, até uma terra DC mesmo ali, funcional, nesse conceito. Gostei disso que você falou, Ligo. Não tinha pensado por esse ponto, assim, de misturar as coisas. Aqui a gente ainda vê, né, o Bruce Wayne conversando com o Freud, falando do amigo detetive de Londres, mencionando um... Pô, isso era muito legal, bicho. Puta merda. Isso é legal, e dá pra fazer mais coisa com isso. Mas eu consigo imaginar, assim, uma liga quase steampunk mesmo. É isso que você falou aí do Nemo com um Aquaman, né, um Superman. Eu lembro aquele outro túnel do tempo do Superman britânico, né, o True Brit, eu acho que chama em inglês. E assim, quais seriam os ideais desse tempo, né, falando, a gente tá falando de outras noções de moral, de justiça e tudo mais. E, pô, eu acho que dava pra funcionar sim. Agora, mesclando com essas curiosidades do momento, a minha referência foi justamente a que você falou aí, de Liga Extraordinária, sabe? Uma Liga Extraordinária da DC mesmo, né? Eu acho que é uma puta oportunidade perdida. Ou vai ver, ficaram com medo de provocar mais ainda a fúria do Alan Moore com isso, não quiseram mexer, né? Porque já não devolveu o ótimo e a DC tá do jeito que tá desde então. Vem crise em cima de crise, eles não saem da crise. E voltando à história, eu acho que é uma sacada legal, mas de novo, né, padece da falta de desenvolvimento. A gente vê ali no começo algumas... joga a ideia de que podia ser aquele príncipe que tá no barco também, chegando em Gotham, né, o tio do Bruce chega e diz assim, ah, parece que ele teve alguns problemas com mulheres ou com outros rapazes, será que você me entende? Dá a entender que ele pode ter algum problema nessa história de um escândalo sexual, poderia ser uma cobertura ali do que aconteceu de verdade, ele ser um assassino, ele tá sempre envolto em sombras quando aparece, aí some da história. E só que não, morre nisso mesmo, e a gente vai descobrir logo depois que é o tio dele, né? Que não é bem um tio, é um tio de consideração, foi um assistente do Thomas Wayne, durante a guerra, que o Thomas se afeiçoou, pagou a escola de medicina dele, ele largou a escola de medicina, aí o Thomas pagou a escola de direito, ele acabou se tornando advogado. É, assim na miséria, né? Virar advogado e ser esse tipo de gente aí. Nada pessoal contra você, Luiz, é autocrítica mesmo. E aí, até porque você não advoga, né? Você escapou dessa malignidade. É, mas ainda tem meus causos aí. Eu tenho uns processos ainda aí que tô cuidando aí. Ah, mano, essa assim é uma sina, né? O processo não acaba, né? Acaba com você, né? É, você morre e os processos ficam, como diziam os chefes. Que morreu, inclusive, esse chefe. É isso. A gente acaba descobrindo que é ele. Ele tinha um amor platônico pela Marta, né? E aí tá em um bom uso do nome Marta, né? Eu lembrei de na hora de Batman vs Superman, mas pra dar risada mesmo, como aquilo é ridículo mais uma vez. E aí ele revela pro Bruce, né? Ele incrimina o Bruce, ele parece ser o advogado de defesa do Bruce, e ele renova as esperanças do Bruce várias vezes durante o julgamento, que o caso é insubstancial, que acusam primeiro o Batman, depois acusam o Bruce Wayne, não acham o Bruce Wayne de noite nunca, e aí tem um assassinato, a desculpa que o Bruce podia estar nos bordéis de Gotham, né? Ou com as moças ali de má fama. E aí ele acaba sendo condenado por isso, vai ser enforcado. Quando ele troca ali na prisão, o Alfred fica no lugar dele. Isso é, inclusive, mais desenvolvido na animação do que no gibi. A animação tem mais tempo também, mas podia ter usado mais, a gente vai falar disso. E aí a gente vai pra esse final que ele acaba morrendo ali, né, depois de descobrir que o Bruce é o Batman e admitir que ele tinha essa fixação pela Martha, que ele ouvia no sorriso das outras mulheres o sorriso de desdém da Martha. Ele cria ali uma paranoia, acha que todo mundo desdenha dele, o próprio Thomas. Ele contrata alguém para matar a Martha, né? E acaba matando o Thomas também, deixando o Bruce órfão. E aí, essa seria a origem, né? Eu gosto que não liga de novo ao Coringa, mas matando o Wayne mais uma vez, né? Nem mostra nenhum podre do Wayne. Mas eu acho que fica muito... amarra tudo ali. E aí, como a gente vai descobrir depois, ele acaba desistindo de ser o Batman, né? Ele tem só uma vendeta pessoal ali que é resolvida e ele vai deixar de ser o Batman logo depois disso. E assim, é curioso, né, que você falou aí do Jack Estripador, esse tio postiço aí do Bruce, mas eu acho que uma das melhores passagens dessa história é justamente a introdução, né, que é uma carta dele, né, título, por exemplo, do Inferno lá do Alan Moore, é justamente o remetente, né, uma das cartas que o Jack Estripador encaminhou, não sei, eu não lembro direito, a Reginaldo me corrija se estiver errado, para as autoridades ou foi para a imprensa da época, né, e ele assinava como do Inferno, né, então assim, ele bem legal, assim, a cartinha lá, ele, dessa vez, indo pra Gotham, né? Eu achei bem legalzinha aquela cartinha. Ah, e isso é bem legal mesmo, assim. Esse conceito, essa ideia toda de estou indo pra Gotham. Gotham, essa ambientação, né, essa narração, por assim dizer, é muito, muito interessante. Promete muito, né? Você começa com a expectativa lá. Você vê a página e tem a arte do Mignola, bonitão, falando de Freud, conversando com o Bruce Wayne dizendo que estudou ali, tem a menção Sherlock Holmes e tudo mais. E aí começa muito bem. E só que, de novo, né? Eu acho que tem alguns problemas narrativos, acho que da arte primeiro, e acho que dos balões também, em alguns momentos ali. Mistura a forma de escrever. Eu não achei, ainda tô com tudo meio encaixotado aqui, eu comentei recentemente. Eu não achei a minha edição nacional, acabei pegando o scan, pelo menos em inglês, não sei como não lembro como a Panini fez aqui. Mas em inglês os padrões são os mesmos, né? Aquela escrita manuscrita fake, e naquele requadrozinho, né? Como se fosse um pedaço de papel riscado, arranhado, assim, cortado na mão. E ficou estranho. Às vezes você não sabe quando é o Bruce falando, quando é o Jack Estripador falando. E isso prejudica um pouco a leitura. Claro que dá pra entender, mas quando você para e volta pra tentar entender, te tira um pouco do fluxo da leitura e acaba prejudicando. Mas a letrinha cursiva também na versão da Abril, porra, é feio, bicho. Eu não sei se eu vou maldar a velha, não, a Lilian Mitsunaga, né? Porque eu acho que era ela que fazia tudo. É feio. Abriu na época, é feinha a letrinha, bicho. Eu não sou muito fã de letra cursiva em gibi, bicho. Eu lembro, acho que foi no segundo ou foi no terceiro escapista, foi no Drácula, né? E tem a adaptação do próprio Mike Mignola, né? Tem muita letra cursiva, né? Inclusive, quando eu tava lendo relendo esse gibi do 1889, eu lembrei de Drácula, que eu detestava essa versão, esse quadrinho, essa letra cursiva, bicho. Eu achava complicado de entender. Não sou muito fã, não. Olha, essas coisas que quando inventa fonte em quadrinhos, né? Ele se queixa muito também com a letra do Thor, né? A Panini costumava fazer uma letra bem diferente. Quando complica um pouquinho a letra, eu acho ruim. É uma fonte, né? A do Thor é uma fonte que eles simulam alguma coisa nórdica, assim, mas, cara, é terrível de ruim de leitura. A letra aqui cursiva é incômoda mesmo. Eu também acho que eu tô com a versão da Abril, acho, também peguei o scan, porque não achei a minha. A carta, a primeira carta, ela não é cursiva, né? A primeira do inferno, né? Ela tá com um estilo um pouco itálico, assim, só. E essa daí que você perguntou, né, Luigi? Ela realmente foi pra delegacia lá, né, de Londres. Ela não foi pro jornal, né? Ela foi pra delegacia. Acho que pros jornais também. Não sou nenhum especialista em Jack Estripador, nada disso. Mas acho que pros jornais, acho que foi um pedaço da orelha, um fígado, alguma coisa assim, acho que foi, né? Eu até, inclusive, assim, né, como curiosidade, quando eu fui viajar para Londres, eu ia fazer o passeio, que é visitar os pontos onde as mulheres foram mortas à noite, que você faz a pé e o guia tá vestido a caráter de Jack Estripador, de cartola, com as facas pontudas, assim. Mas eu acabei perdendo, cara, a oportunidade de fazer esse passeio. Dizem que é muito bom, mas dizem que é muito bom mesmo, assim, né? E que o percurso, ele é um pouco longo para você fazer a pé, porque Londres é pequena, mas não é tão pequena assim, mas disse que é interessantíssimo, assim, né? Porque ainda tem o pub que elas frequentavam, tem alguns pontos super modificados, claro, mas ainda você encontra, e alguns, assim, são relativamente, assim, preservados, né? Um deles eu passei. Você sai da estação de metrô, você sai da estação, a estação é subterrânea, e você ainda, a hora que você sai, você tá debaixo de uma linha de trem que é bem, é feia pra caramba, né? Que tem algumas partes de Londres, assim, que é bem industrial, assim, bem suburbana, assim, que esse é bem feio mesmo, assim, o local, assim, ainda é feio. Digo assim, pedra, com as ferragens do pontilhão do trem, assim. Não sei se você já tá impressionado, porque você sabe da localização, assim. Então é super esquisito, assim, né? Mas a figura, né? Por si só, a figura do Jack Estripador, ele já causa na gente, assim, uma certa curiosidade, né? A gente fica curioso, né? E ao mesmo tempo é uma coisa de aversão, né? Esse misto que tem por esses casos, assim, né? E na história aqui foi super bem aproveitado, né? Porque o tio, eu não lembrava disso. o tio postiço aí do Bruce Wayne, ele é um escroto de marca maior desde o começo, né? Você vê que ele fala das mulheres, né? E o Bruce é todo recatadinho, cheio de neurose, né, meu? Que o caramba, esqueci que ele tava conversando no começo da história com o Freud. O Freud, né? Não, o Freud tava querendo, né, desenrolar, né, o novelo de lã, que deve ser o... Pô, eu queria que aquele papo continuasse, bicho. Eu tava achando tão bonzinho aquilo ali. Não, essas coisas são super interessantes, né? Você fazer essa mistura de, né, de você pegar um pouco da ficção e um pouco da realidade e ir misturando. E, cara, isso é super interessante, assim. Essa metaficção que falam, né? Assim, isso é demais, né? Que você junta a ficção que você está construindo com fatos históricos e vai intercalando. E aí você pega a própria mitologia, né, do Batman e vai fazendo essa mistura. E algumas coisas elas casam muito bem, como o Harvey Dent, seu promotor. O Gordon ainda está como... Acho que ele está como inspetor, né? Inspetor Gordon, né? Inspetor Gordon. Então... Né? É muito legal isso, né? Uma das mulheres que o Batman salva depois vai virar a namorada dele, né? Na sequência dessa história. Eu acho interessantíssimo, assim, né? Muito legal, né? Mas o que eu acho, eu continuo a achar impressionante, a começar assim, começa pela capa. Vocês sabem o tanto que eu gosto do Mignola, não preciso falar para vocês, mas começa pela capa e aí você vai cada aparição do Batman. Lembrando que você lê aquela entrevista, a matéria que o Mignola falava que não gostava de desenhar o Batman. E então, quando aparece o Batman, você vê que ele é uma sombra e alguns quadrinhos ele faz à noite preta, então já é um quadrinho escuro, com o Batman detalhado num tom de preto mais escuro ainda. Então, assim, cara, é demais esse Batman dele. Ele é demais, meu. Assim, é uma coisa assim, impressionante. Eu acho que dificilmente alguém consegue fazer esse Batman que o Mignola faz. E eu sou fã desse tipo de uniforme dele, né? Que é meio que parece um sobretudo, né? Acho que até é o Damien lá no Batman, lá do Morrison, né? Aquela versão futurista dele. Eu acho um dos redesigns mais bacanas que existe do Batman, né? Mas assim, não era isso que eu queria falar, não, viu? Maurício, quando você for pra São Paulo e Reginaldo querer dar uma de guia turístico pra vocês, não aceite não, porque ele só gosta dessas coisas creepy. Ele tava dizendo essa semana pra mim e pra Mauro, que quando o Duvalho foi lá com a noiva dele, a Mirella, ele queria levar o Duvalho lá pra conhecer a Cracolândia, bicho. A gente tava perto, era tá isso. Tá vendo? Você sai com ele pra comer alguma coisa, no restaurante, pra tomar uma cervejinha, mas não inventa de pegar ele com guia turista não, senão ele... Aí fica complicado. Não, mas não saindo morto, tá tudo certo. Quer dizer, sair morto você não sai, né? Você fica lá mesmo. Mas tem sua vontade. Eu vejo as fotos aí que o Reginaldo manda, que ele posta aí pelo mundo, que dá vontade de ir junto também, né? Não é só, nem só de lugar bonito se vive, né, Reginaldo? Não, tem que dosar, tem que ter o equilíbrio, sim. Tem que ter um pouco do bizarro, assim, do grotesco. Mas, não, esse passeio que eu falei, ele é demais, cara, de você ver. Porque, realmente, assim, tanto é que eu não consegui, assim, ele é disputadíssimo, tem número limitado de pessoas para ir, assim, é difícil mesmo de ir. Eu queria fazer esse, e eu queria fazer também aquele que tem no... do inferno, que o Moore vai descrevendo, né, até aquele passeio lá do arquiteto, né, lá do Hanksmoor, que ele vai falando dos pontos turísticos, né, e de arquitetônico de Londres também. Dizem que também tem na internet esses pontos e que você faz também. Aí já é um passeio psicogeográfico, né, que falam que também dá para fazer, que também é bem louco, falam que tem, assim, dizem que você pode até ter, assim, algumas sensações psíquicas estranhas, assim, que é o caminho. Que se tem um capítulo do inferno que o Moore faz, ele, na verdade, acho que ele faz com uma... ele vai contando um passeio de carruagem, né? Mas dá pra fazer ainda se andando a pé, e não é a mesma coisa, claro, mas alguns pontos são ainda mantidos, assim, porque... E é interessante de fazer, assim. Então, cara, eu acho um barato isso, assim, acho divertido, né? Essa história foi o que eu falei, é uma história que até hoje, assim, ela é interessante, ainda mais tem do fato que ela não é solucionada. Se você vê, eu acho que está no começo, né, do quadrinho. Isso. Que ele fala que dos suspeitos, né? Isso. Que ele chega a comentar, né, do William Gu, né, do médico da rainha. Então, quer dizer, é uma coisa que até hoje ela não é esclarecida, ela é um mistério, e pelo nível de violência, é um daqueles casos, até hoje, algumas coisas são assim. Se você assiste Hannibal, né, você vê que sim, que o serial killer é chamado de um jeito pela mídia, e ele mesmo quer ser chamado de outro, né? E o Jack Estripador era assim, né? Ele era chamado pelo jornal, pelo jornal londrino, de avental de couro, né? Porque achavam que ele era uma pessoa que mexia com couro, com curtume, né? Pela habilidade dele com a faca. Então, o nome que usavam para ele era Avental de Couro. E depois ele se apresentou como Jack, o Estripador. Ele quis ser chamado assim. Então, é daquelas coisas assim que são fascinantes pelo bizarro, né? Não deixa de ser fascinante. Só para trazer a adaptação animada para a conversa, né? Antes da gente seguir para Mestre do Futuro. Ela difere muito do gibi, né? Inclusive, assim, mais do que a própria adaptação lá do Cine Macabre, né? Pelo menos a arte lá é bonitinha, né? Eu até falei, eu acho que no podcast, que me lembrava muito a arte do Doc Shen, né? Então, assim, a arte é bonitinha, tá, é bem legal, embora não pareça nada com a arte do Mike Mignola. E esse aqui, muito menos, né? Esse aqui é a arte que eu acho que é nível aquela animação lá, aquela, vamos dizer, aquela Homem-Aranha Ultimate, né? Eu acho que é bem fraquinha, né? Como eu falei, ela difere muito do gibi, especialmente assim, também por criar um relacionamento entre Bruce Wayne e Selina Kyle nesse tempo, né? Em 1889. Mas, assim, o que me incomoda de verdade é que o Jack Estripador, se não me falha a memória, tem um tempo que eu assisti essa animação de 2018, era o Jim Gordon no desenho, né? Cara, isso é muito ruim. E, por sinal, quem dirige esse longa animado é o mesmo Sam Liu lá da animação, da Cine Macabra. O que é que você achou disso, Maurício? Mas eu já peguei briga no Twitter, quer dizer, brigaram comigo, né? Eu estava quieto falando a verdade. E aí vieram pessoas haters me atacar. E é o seguinte, o Sam Liu é marca de uma queda de qualidade absurda, sabe? É um bustin de segunda mão, um bustin de camelô. Porque ele pasteuriza muito as dublagens, não fala a qualidade dos dubladores, né? Não, a DC continua usando dubladores muito bons, pega gente famosa, o respeito até chama bons dubladores para os papéis, mas a forma como a dublagem encaixa na história, na boca do personagem, né? A forma como a ação é feita, é uma coisa muito, sei lá, parece que cortou todos os custos que podia para fazer um produto passável apenas e barato para a exigência do estúdio, não sei. Mas eu acho, quando eu vejo o nome dele numa produção dessa, é difícil ser boa mesmo. Já começo com, quando eu apareço o nome dele no comecinho, já baixo as expectativas. Foi assim com aquela do Hellblazer, né, do Constantine, que é escrita pelo The Matrix, inclusive, mas tem umas coisas questionáveis lá, como o Constantine como soltando magiazinha da mão, uma animação em si muito mal feita, enfim, eu não gosto não. Inclusive, recentemente eu vi o nome dele aí em uma outra produção também que eu não me recordo, e já abaixei minhas expectativas. Eu achei ok, mas, bicho, o Sam Liu ele e o outro, o Sam Register, né, os dois Sam, são marca ali de que vai ser animação qualquer coisa. Aquelas do Batman que a gente tem aí com a volta do Jason Todd e tudo mais, ela tem coisas boas. Mas essas outras, nossa, essa mesmo que a gente tá comentando hoje aqui, né? Eu até fui olhar umas imagens aqui de novo, porque eu assisti também na época, League, não gostei e não me lembro de nada. Só que ia voltar porque eu tava dando uma olhada aqui, e aquilo que vocês comentaram sobre o Batman do Mignola, né? É uma sombra preta, assim, saindo da noite, você vê muito mais o peito só pra dar destaque ao morcego. Tem uma cena que você vê o melhor uniforme dele, que ele tem aquelas faquinhas que ele acaba nem usando, né? Você vê melhor na arte do Eduardo Barreto na história seguinte. Mas eu gosto demais e me lembra muito o desenho do Batman, do Bruce Timm, né? Que você vê aquela sombra se mexendo só, né? Um armário saindo de dentro da capa ali, dando porrada e sumindo de novo. Adoro essa imagem assim, né? Que você não consegue entender direito o que tá acontecendo. Daí as pessoas acharem que é um monstro, que é um morcego de 2,5 metros de altura, como a gente vê até falando no Cine Macabre. Eu acho que quando fizeram essa adaptação, até o uniforme mesmo do Batman, né? Já tem a capa fica parecendo do Vingador Fantástico. fantasma com aquela correntinha na frente. Já não, é azul, né? Não é preta, aquele preto mesmo. Ah, no quadrinho tem umas partes em azul, mas você vê que é escuro, né? Ali é um pedacinho da luz que tá pegando. A arte do Mignola tá fazendo um contrastezinho ali com uma iluminação. Mas aqui é clara mesmo, né? Com umas sombras mais escuras só, mas que não é um Batman, tá? Não é legal. Eu entendo que é outro público, outro todo, mas fica muito, muito, muito aquém. E a história, como eu falei, o gibi tem pouco espaço para se desenvolver. A animação tinha mais espaço, mas ela vai para todos os cantos errados, todos os cantos desnecessários, ao invés de focar ali na boa história que ela já tinha como base e desenvolver a relação do Bruce com o resto de Gotham, mostrar mais o Harvey, né? Um encontro anterior com o Harvey antes do Harvey acusá-lo, mostrar se há um conflito ali, se eles são amigos nessa realidade ou não. Mas não, vai ter que colocar o interesse romântico, tem que colocar a Selina, tem que Tom Kingizar a coisa, e aí lascou. O Mauro nesse momento está ouvindo a gente dizendo, pronto, lá vai ele que não consegue não falar do King. Um beijo pra você, Mauro. E aí, Reginaldo, dá pra salvar alguma coisa nessa animação? Então, eu tentei pela segunda vez assistir e eu não consegui ver de inteira de novo, assim, eu não... A hora que começa a aparecer a Selina Kyle, ela puxa lá o chicote e vê o paro, né, um Batman muito feio, cara, queixudo. É muito clara, né, a animação para ser, né, uma adaptação, né, de Batman 1889, é muito clara. Não dá, realmente não dá, é uma coisa assim que eu não entendo por que querem adaptar uma coisa que não tem, assim, referência nenhuma ao material que está sendo adaptado, nenhuma, porque eu torno a dizer, né, foi o que o Maurício falou, né, esse uniforme é tão icônico, cara, é tão icônico que a gente lembra dele toda hora que fala, e ele não é desenhado nitidamente, assim, você não vê se o Batman tá usando bota alta ou bota baixa, você não vê se ele tem algum apetrecho nas pernas, nada, porque ele não é detalhado, cara. No entanto, assim, e olha que é um Mignola que tá fazendo super detalhado, tem um cenário, uma hora que não aparece Batman, não aparece nada, é uma rua de Gotham, que foi o que eu falei, que tá caracterizada como Londres, assim, né? Uma esquina que tem o gaslight, tem o lampião, né, na rua, tem uma mulher de vestido vitoriano mesmo, assim, aquele visual vitoriano, tem a neblina londrina mesmo, fog londrino, assim, você chama de Gotham, mas é Londres, né? É uma Gotham vitoriana, né? Isso, linda, linda, cara, a cena é linda, cara. As lojinhas estão caracterizadas, uma tá escrita 666 na frente, a outra tem um, acho que é um açougue, tem os caracteres em, acho que é it, né, que é aquela escrita judaica, é do caramba, assim, a caracterização é do caramba, pra você levar isso daí, pra você fazer um downgrade pra animação ficar ridícula, então parei, eu não assisti, segunda vez que eu tentei pra ver, pra tirar alguma coisa pra discutir, não vale a pena, esquece, não vale a pena, material que não vale a pena, é bobagem, né, esquece. O Cinema Cabra ainda, ele reproduz exatamente a história e tal, é inferior até a arte, mas vale a tentativa, aqui não, aqui bobagem, desliga a televisão e lê duas vezes o quadrinho, porque não vale a pena. A animação é lixo, é uma porcaria. Eu abri aqui o IMDb desse Sam Liu, né? O cara dirige tanto desenho animado pra DC que às vezes é como um relógio parado, né? Às vezes acerta, né? E tem aquele Batman de Alma de Dragão, assim, que eu acho, puta, acho bem legal. É um Batman bem estilo Neil Adams, né? Kung Fu, eu acho bem legal. Ele tá acreditado também naquele Superman Red Son, que tem até também um programa lá nos Capistas, né? Entre o Reginaldo e o Mauro fizemos, né? Esses em específico eu gostei muito, né? Mas é isso, né? É muito raro, o cara erra mais do que acerta mesmo. Eu também, né, Luigi? Eu já falei pra você que esse Alma de Dragão é divertidíssimo. É muito bom. Ele traz... Esse sim, ele traz uma atmosfera de filme dos anos 70, de realmente de filme de artes marciais japonesas, assim, de realmente de filme dos anos 70, ele parece. E é super divertido, cara, mas bem divertido mesmo, assim, vale a pena assistir. E o Batmanzão clássico mesmo, né, azul com o morcego da redoma amarela, né? Assim, de utilidades com aquelas pastilhinhas lá, pô... Não se prende a nada, não se prende a cronologia, não se prende a uma história dos quadrinhos, é uma animação que vale a pena ver, né? E o Red Sun que a gente falou, ele não é tão fiel, né? Ele tem, eu lembro também da gente ter falado, que eu cheguei a comentar que ele tem uma combinação de algumas partes em CGI, né? Que é uma forma barata de você animar, que é horroroso, é uma porcaria. Isso. Né? E que tem algumas caracterizações que a história pedia por você trabalhando, né? Aquela coisa assim de, né, de bloco socialista, aquela coisa realmente de, né, Rússia, né, de União Soviética, que tinha aquelas construções quadradas, tudo assim, aquela caracterização que se perdeu na animação. Completamente se perdeu, né? Que é um empobrecimento que você vê que já é uma característica das animações, das adaptações, né? Que a DC vem fazendo há algum tempo, né? Que antigamente a gente nem se atrevia a falar isso, porque era de uma qualidade assim que impressionante as animações da DC, mas ela vem falhando assim cada vez mais, né? Eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu adoro Legião, né? Vocês sabem disso. E eu fui ver aquela animação, acho que é a Supergirl e a Legião. Cara, ela é sofrível, ela não é nem ruim, ela é sofrível. Horrível, horrível, bicho. Eu comecei a assistir, eu não passei isso não, eu parei, abandonei mesmo. Ela tem uns easter eggs visuais, assim, né? Umas coisas interessantes. Eu tava vendo aquele Otto Schmidt, que é desenhista, fez uma mini recente aí do Gavião Arqueiro, eu gosto bastante dele, tá na DC agora. Ele foi o consultor, né, de arte ali, fez o design de alguns personagens e tudo mais. Então ele mesclou algumas coisas clássicas com algumas coisas do gibi recente com o Bendis e tudo mais. E ele vai fazendo ali umas ligações com os personagens, vai aparecendo muita coisa no fundo que é legal. Acho que gente como o Jamerson, como o Reginaldo, como o Joel também, que conhecem mais a Legião do que eu, devem ter curtido, ou dá pra curtir isso. Mas a história em si, nossa senhora, é um negócio, eu não sei descrever, não. Tentar fazer uma malhação da Legião com umas besteiradas, assim, que, nossa senhora. Só que ia dizer que reforça o couro, esse gibi do Alma do. Ou esse gibi não, essa animação, Alma do Dragão, é muito boa, bicho. É muito divertida mesmo. Tem um teatro que já lembra mais o Team Verso, né? Quem não gosta tá errado. E, porra, não se prende a nada, você vê ali que é o túnel do tempo, né? É meio filme de Kung Fu, algumas coisas ali do Black Exploitation, e segue pela diversão. Tem o Richard Dragon, tem um monte de personagem divertido mesmo, assim. Mesmo que você não conheça, você consegue se divertir com a animação e vai embora. É melhor fazer história original do que ficar adaptando a migué, assim, essas histórias e tirando o que faz delas serem divertidas ou não explorando o potencial que elas poderiam ter se tivessem o tempo da animação, uma hora e pouca, para espalhar ali e aprofundar no que merecia. Aproveitando o embalo, vamos comentar rapidamente a continuação Mesh do Futuro, né? Que também tem roteiro do Brian Augustin, mas agora a arte é do Eduardo Barreto, né? Que até pouco tempo atrás eu achava que ele era brasileiro, mas na verdade ele era uruguaio. E eu falo era porque ele também faleceu, foi lá em 2011. E bicho, ele era Mesh, assim, acho que a maior parte da carreira dele foi na DC. Eu tava olhando, assim, os trabalhos dele. Ele faz aquela graphic novel Lex Luthor, biografia não autorizada, e muitas edições dos Novos Titãs, né, em substituição ao George Pérez, né. O material dele saiu recentemente todo lá naqueles lendas do universo DC dos Titãs. Reginaldo, dá para dizer que a arte do Eduardo Barreto é o ponto alto de Mestre do Futuro ou tem uma historinha razoável aí? O que é que você acha dela? Eu gosto bastante, assim, eu não lembro de ter lido na época, mas eu gosto bastante, assim. É uma história que, para dizer a verdade, esses Elseworld, assim, eles eram, assim, uma loteria, né? Porque tinha coisas boas e tinha coisas ruins e tinham coisas, assim, né, que eram tóxicas, assim, né? Tinha coisas, assim, que eram verdadeiros, assim, atentados, assim, de coisa ruim mesmo, assim. E Liga do Dr. Murro. Tinha umas coisas, assim, terríveis, assim, né? Umas misturas que não combinavam nada com nada, né? Mas esse daí não. Esse daí eu acho interessante. Eu só acho a única coisa, assim, vamos dizer assim, a arte é boa. Ela é um pouco clara demais, talvez, pro propósito, mas é outro momento, né, vamos dizer assim, não é mais a Gotham vitoriana, né, é outro momento. Mas a história é boa, ela é redondinha, eu acho que ela se inspira, eu prefiro que ela se inspire num vilão e não se adapte e não pegue, por exemplo, vamos dizer assim, o Coringa do século passado, vai. Eu não gosto disso, de fato eu detesto, aliás eu detesto isso, né? Você reproduzir os mesmos vilões no passado e repetir as mesmas histórias. Foi o que eu falei, só com a estética, eu não gosto disso. Mas aqui, pelo menos do jeito que eu entendi, eu não sei se vocês fizeram essa associação, o vilão que aparece na história é aquele Robur, né? O Conquistador, né? Um vilão aéreo, assim, que tem aquelas feiras de ciência, né? Aquelas exposições do futuro, né? Que eu acho interessantíssimo isso, que tem aqueles pavilhões do amanhã que mostravam inovações científicas, né? E, então acho bem legal, acho interessante, né? Não tem nada a ver, aí é que tá, não tem nada a ver com Gotham 1889. No máximo é um aproveitamento do uniforme do Batman, que é muito legal, né? Muito legal. Esse uniforme é realmente muito legal. E uma outra sequência da linha cronológica daquela história, né? Como eu falei, a namorada do Bruce é uma das mulheres que ele salva, né? Daquele tio Jake, né? O Jack, o estripador da história anterior. É, então ela é uma que ela fica fascinada pelo Batman. É interessante a história, eu gosto dela, eu acho ela boa, né? É só você não comparar ela com Gotham 1889. Na verdade, assim, eu falei que eu até gosto de Cena Macabra mais do que Gotham 1889, mas isso é até injusto, porque Gotham 1889 ela é um clássico. Cara, assim, é uma coisa assim que é injusto você comparar as outras histórias com ela, porque ela já tá já assim, né, ela já entra já, eu não sei quem faz esse catálogo, né, quem coloca o selo de clássico nas histórias. É a gente mesmo. Não é, ela é um clássico, cara, então não tem jeito, né, assim, ela tá em outro patamar, essa história, então não adianta você ficar comparando ela com as outras, então você empobrece as outras histórias, você acaba empobrecendo. A única ressalva que eu faço é que a arte, ela é um pouco, né, ela é dissoante com a época que ela está retratando. Ela teria que ter talvez umas cores pastéis, um tom mais leve, assim, uma coisa, mas isso é chatice minha, porque a história, a arte está cumprindo a função de contar a história, e é muito boa. É uma história do Batman muito boa. Então, é chatice minha só. É, na hora que você falou aí do Robur, né? E a quem também falou da Liga Extraordinária, justamente por essa sincronicidade, assim, dos períodos, né? Dessas duas revistas. É bem interessante que esse Robur, né? Ou pelo menos a descendência dele, se entrelaça com a família do Nemo, né? A filha, né, da Capitã Nemo. Isso foi um podcast também que a gente também discutiu aqui nos capítulos, né? Nós três, por sinal, né? Sobre a trilogia da Nemo, né? Então eu me lembrei disso aqui agora, que era muito legal mesmo. Essa família de vilãs, assim, virando uma família só. Mas na história aqui, né, do Mestre do Futuro, já se passou, né, algum tempo, né, em que o Batman, ele solucionou o caso lá do Jack Estripador e suas aparições em Gotham cessaram, né, como o Maurício falou ainda agora. E, assim, pelo que eu entendi, já faz mais de ano que o Bruce parou de ser o Batman, né, justamente porque ele acha que, quando deu um fim ao mandante do assassinato dos pais dele, sua razão de existir tinha acabado, né? Fora que ele vinha se relacionando com uma mulher chamada Julie Madison, né? Que na cronologia tradicional ela era considerada primeiro interesse romântico do Bruce Wayne, né? Desde o comecinho mesmo, né? Foi até pesquisar. É lá na Detective Comics número 31, de 1939, a primeira aparição dela, né? Então, ele tá de bem com a vida, né? E assim, o que força ele a voltar a ser o Batman é a ameaça desse tal Mestre do Futuro, né? Que ameaça as autoridades de Gotham, caso eles deem andamento a uma daquelas feiras futuristas, né? Que ia ter na cidade, né? Esse tal robô aqui é o Alexandre Leroy, então uma espécie de Zeppelin, e promete assim bombardear a cidade, mas o plano acaba sendo um lance assim de especulação imobiliária, porque o lugar que vai acontecer o bombardeio é uma zona em que o financiador, né, desse Alexandre vai receber dinheiro do seguro por conta da destruição. Não é tão diferente assim lá do plot da primeira Liga Extraordinária do Moore, né, quando o Moriarty se secretamente usa, né, o Fu Manchu para bombardear um bairro pobre de Londres, né. Aí no fim morre muita gente e o Batman tá de volta ativo. E também com a Julie Madison, que sabe quem ele é, né? E ele até eles decidem continuar juntos, né? Agora, você lê tudo, você chegou a ler outras participações desse Batman em 1889. Eu sei que teve mais umas histórias, né? Acho que aquela contagem regressiva, né? Acho que teve uma também do Shazam. Você conhece mais alguma? O que, é que você acha também dessa história mais do futuro? Ele apareceu em Convergência, justamente nessa história. Isso. Com o Shazam. Que é uma história bem legal, inclusive. Mas que pega dois personagens, né, com duas abordagens legais, o Shazam e esse Batman aí, mas que não vai pra frente. Ele tem até alguma relevânciazinha ali em alguns momentos, mas não rende muito, não. Eu gosto dessa história também, eu não lembrava nada dela, vou até pegar hoje pra reler. E fiquei com a mesma impressão de antes, eu acho ela abaixo, o Gotham 1889, porque não tem essa atmosfera. E, de novo, sofre com a correria, né, das páginas pra poder contar aquela história ali. Beleza, não precisava contar como ele conheceu a Julie, entrar em detalhes e tudo mais, mas em certos momentos, assim, chega até a ser besta, né? A repetição da namorada apaixonada pelo cara, mas tem olho mesmo é pro herói e ela não sabe que ele é o herói. Acho que isso perde um pouco. Eu acho o Eduardo Barreto sensacional, ele tá inspiradíssimo aqui, mas como eu até comentei antes e falei em off também, eu acho que as cores não ajudam em nada. Faço cor aí de novo com o Reginaldo nisso, porque tá vibrante demais e tá colorido demais e não sei, é exatamente o que ele falou, não tira da época, não acho que seja besteira sua não acho que seja chatice sua não. A arte é linda, a arte é maravilhosa, mas não foge um pouco da proposta, principalmente se você acabou de ler, né, no mesmo encadernado, a história da Io com o Miola ali, aqueles tons mais puxando para um azul, quando você vê alguma coisa assim mais diferente, é um tom de pele, né, não tem vermelho, é só o sangue, ainda assim é escuro. Se você estivesse vendo uma coisa bem ambientada no que a gente imagina daquela época. Aqui não, aqui em Mestre do Futuro tem uma ambientação legal de história, né? Essa ideia dessa feira mundial, por assim dizer, em Gotham. O que me remete muito também a outras obras como 20th Century Boys, que é um mangazinho muito bom, Luiz. A gente já falou dele pra você tem que ler. Certeza que o Reginaldo já leu. Eu acho que tinha muito potencial até pra mostrar a feira, mostrar algumas curiosidades ali dentro do universo DC. Apresentar, né, alguns cientistas, sei lá. Tá, já tô falando aí de easter egg que não vai evoluir nada, mas seria legal, né, assim como a gente comentou da outra vez, um professor Ray Palmer falando de miniaturização, mostrando como seria, né, a tecnologia daquela época, como esses personagens mais tecnológicos se viariam, alguns que estão ali investindo em outras tecnologias, em mídias e tudo mais, né, um Alan Scott, por exemplo, não sei. Acho que daí é pra fazer mais coisas aí divertidas, né, com a história. Já que a proposta é essa mesmo, morrer ali naquelas 80 páginas, 86 páginas, né? Então dava pra botar mais uma carninha ali nisso. E até uma animação, que se acontecesse, a gente imagina, né, que pudesse desenvolver, mas a exemplo de outras, como a gente acabou de falar, acho que ia acabar mostrando de novo alguma bobagem da Selina e tá amarrando com o Coringa aparecendo do nada, enfim. Sei, mais uma oportunidade desperdiçada, é melhor não fazer. Só pra fechar, né, vocês estavam falando do colorido que, de certa forma, empobrece a arte do Eduardo Barreto nesse Mestre Futuro. É interessante que saiu lá nos Estados Unidos, né, uma edição dessa, mesmo conteúdo desse último encadernado da Panini, né, do 1889 e Mestre Futuro, que é uma edição única. Saiu aquela Batman Noir, né? Que é em preto e branco, né? Só que é aquele preto e branco bem chapado. Eu não gosto muito, não, sabe? Eu cheguei a comprar duas edições dessa coleção. Eu comprei a do Cavaleiro das Trevas, do Miller, né? Aquela empolgação, assim, pô, deve ser do caralho, né? Mas, assim, eu acho que o trabalho do Miller, ele é muito bom, mas, assim, ele é excelente com as cores da Lynn Varley. Eu não acho que aquele preto e branco chapado daquela edição é bom, não. Eu não gosto muito, não. Por outro lado, eu cheguei a comprar o Batman Noir do Azzarello. Já o do Azzarello, eu acho que ele funciona muito bem, só com o preto e branco mesmo. Do mesmo jeito que eu acho que essa edição do Batman Noir Gotham 1889, que saiu lá fora, também eu acho que combina muito bem, tanto com a arte do Mignola, nesse caso, né? Quanto a do Eduardo Barreto, né? E até, assim, também o clima, né? Noir. Eu cheguei a baixar para dar uma olhadinha. E é bem legal mesmo, sabe? Eu acho que é até melhor do que a versão com as cores da original, 1889. A arte, assim, meio naquele estilinho que eu gosto muito, fumete, né? O preto e branco chapadão, assim, tipo Mágico Vento. Vocês chegaram a ver essa edição? Saiu aqui algumas, né? Essa Cavaleiro das Trevas, realmente, a gente até comentou pelo Twitter, pelo WhatsApp, não me lembro. Não faz muito sentido, não. Chegou a sair também, não sei se aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos chegou a sair no ar também de Corte das Corujas. Saiu. E da Liga da Justiça do Jim Lee com o Geoff Johns, né? Aquele primeiro arco lá. Agora, eu acho que, assim, quando você pega um cara como o Jim Lee, que tem um pedaço mais apoiado no sentido de detalhes e tudo mais, fica legal. Tem uma muito boa, não só completando o raciocínio, mas quando você pega um cara que depende muito da colorização para ficar finalizado, como é o caso de um Miller nesse trabalho específico, que a gente sabe o quanto a Lynn Varley pesou, né, na beleza ali da coisa, eu acho bobo, assim. Eu cheguei a ver um amigo que comprou essa aí, postou a foto se sentindo enganado. Não foi você, não, Luigi, foi um amigo de São Paulo. E eu fiquei assim, ó, até aí, né? Isso a gente já sabia. E quando você pega uma Batman preto e branco, por exemplo, que saiu aqui, você vê, né, como tem artistas que são muito legais no preto e branco. Hoje a gente, até com a ajuda do computador, desenhistas que já fazem no digital, usam muito retícula, né? Antigamente você tinha que comprar a retícula na papelaria lá e cortado no formato, ou então colocar ela de frente pro papel e riscar atrás com o papel para ela largar, né, aquela textura em cima do desenho, exatamente no formato que você queria e tudo mais. Mas hoje você faz essas coisas com os programas aí de criação, não é Photoshop nem nada, eu não faço ideia, só você desenhar no lápis mesmo, e olha lá, não é à toa que eu sou advogado, não desenhista. Mas você tem caras como o Daniel Warren Johnson, que eu sou fã, vocês sabem, e o cara já faz essa retícula lá, o preto e branco dele é um preto e branco já com esses tons de cinza e tudo mais, e fica legal. Eu gosto muito, Luigi, e aí eu acho que vale muito a pena, uma outra linha que não saiu aqui no Brasil e a DC acabou descontinuando, tem pouca coisa dela, que é uma Wealth Edition, né, R-O-U-G-H, que é uma edição mal acabada, por assim dizer, que é uma edição que só tem o lápis do artista, né? E aí tem uma que é do Corte das Corujas também, que com o Guy Caputo brutal ali na parte, só no lápis dele. Tem uma, eu acho que essa do Jim Lee da Liga da Justiça também tem. E tem uma que é pra mim a minha favorita dessa. Eu tenho um scan, infelizmente não consegui comprar o físico, tenho vontade, que é aquela história do Batman pelo Andy Kubert com o Neil Gaiman, né? O que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, Caped Crusader em inglês, né? O Cruzado Encapuzado. Que aquela história é muito divertida, muito legal. É mais ou menos o que o Alan Moore tinha feito lá atrás com o Superman, né? Crise na Vida das Terras. E a arte do Andy Kubert, o cara tá endemoniado ali. Ele não é meu Kubert favorito, pelo contrário. Ele é o último da minha lista de favoritos. Mas, bicho, o lápis dele ali, a quantidade de detalhe, a atenção dele nas minúcias e nas expressões e tudo mais, aquilo ali é genial, é gostoso de você ler, porque é o lápis com os balões e os recordatórios, entendeu? É como se tivessem tirado a arte final e a colorização só, tem o texto e tudo mais. Algo parecido a Marvel fez uma vez com o Quarteto Fantástico Fim, do Alan Davis, que tem só o lápis do Alan Davis e os balões por cima, que também é maravilhoso. O Alan Davis, eu já falei, né, a gente comentou nos programas sobre o Miracle, eu sou fãzaço dele, e o lápis do cara é maravilhoso, é como se você estivesse vendo por trás das câmeras, quando você vê a arte, só a lápis do cara. Aí eu acabei me empolgando falando disso aí, porque eu adoro eu mesmo. Bruce Wayne, o senhor está preso. Não pode acreditar que eu seja o Estripador, a suíte de luxo. Preciso sair daqui.